0301. Diga. Poderia confirmar se a subida pode ser essa Block 1 no Bravo? Eu não tenho a saída da Leda Mótima. Não, a saída é São João 1, Leda Mótima. Ah, agora sim. Eu agradeço. Obrigado. pronto para o taco, 73 a bordo, 4 horas e 23, já estou na via alterando o galeão. Uno, 61, taxi lento após chegou o gol. Ajuste 1095, chame no ponto de espera pronto. 1095, reportarei ponto de espera pronto, gol 1961. O TAM 3601 está pronto para o táxi. 127 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alterna galeão. TAM 3601, chama no ponto de espera para fazer 2015. Chamaremos no ponto de espera, 1095, TAM 3601. Bela, pronto, A3601. A3601, autorizada a linhagem com a pista no zero, vento 140 graus, 079. Livre a linhagem de colar, A3601. Torre 3399, informação Bravo, para cópia. 3399, bom dia, prepare a Sampa, agora chamada. Zero pronto, o 1961. O 1961 autorizado, Aline, mantém pista no zero. Aline, mantém no zero, voo 1961. Chama no 20 decimal 8, boa viagem. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3601. 3601, contato radar, decolagem, submanter o nível de voo 360, após correr 2000 pés, direto Leda. Ok, 360, após 3000 Leda, TAM 3601. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 150 graus, 62 graus. Livre decolagem 1-0, voo 1-1. Los 45, chamando 208, com voo. 208, com voo. Bom, no número 1, no contato radar da colagem, submantendo o nível de voo 360 após 2.000 pés, direto Leda. E segue com o formato. Controle 120 decimal 8, transponder 5003. Beleza. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5003. 3601, chama centro Recife 25 decimal 1, alternativa 28 decimal 3. 1-2-8-3-5, obrigado, bom dia. Protegimento correto, autorizado para o acionamento de Chimitax, está 3399. Corbote para o gol ONU 61? Gol ONU 61, chame agora sempre Recife 251, alterna 235, corre diretamente com o mesmo. 251, o alternado? 28 decimal 35. 28 decimal, muito bom dia. São 3399, contorno Pátio, siga via Índia, chame no ponto de espera pronto, ajuste na 05. Pátio, Índia, reporte ponto de espera 3399, autorizado, linha de decolagem, pista no 0, vento 180 graus, 629. Linha de decolagem, 961. Chicago no 961. Autorização, Galeão 3, 20. Gente, escute a Charlie e aguarde a chamada para a copa. Chicago no 961. Já está escutando a Charlie aguardando. Controle 3399, contato radar de decolagem, submanter o nível de voo 340, após cruzar 2000 pés, jet Leda. Após 3000 pés, Leda, contigo. Correto. 3399. Sim, entrando para a cópia. Posso. 380 autorizado para o Galeão, decola da pista 1-0, saída Sanvo 1, Leda, transição Dóquilo. Interceptar informes Lu 44, chega até Porto Seguro, até November 857, próximo Flame Rota. Controle no 20, decimal 8, responda 50 no 2. Só confirma nisso? 38 que o senhor solicitou. 380 Galeão. São 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Controle 120, decimal 8, transponda 5013. Está autorizado, São Paulo, Tomanha, 360, compara, decola, Sambo 1, transição ótima, Azuluno 0, por base, Azuluno 6, 2208, transponda 5013, vou no 229. Correto, no 229, sem parar para o inspecionamento. 229. Sou 3399, vou direto ao Gnave. Nove, chama Centro Recife em 2685, alterando 2835. Uno, 2685, alterna 12835. Bom, no 961, está com 8-1 na base, 3 horas de 10, oceano com 15 para o carro. Bruno 961, contorno empate, chame no ponto de espera pronto, ajuste no 05, taxi Índia. Se quiser passar para o ponto de espera agora. Salvador, bom dia, Oceaner 6075, temos a informação, Charlie. Oceaner 6075, prepara Sambo e aguarde cópia. Sambo 1, aguarda cópia, 6075. Próximo, Oceaner 961. Zona autorizada, linha área decolar, pista na 0, vento 160 graus com 4 nós. Autorizada, decolar, zona 0, 961. Romeo Uno, decolou 08, chame o controle de Salvador, boa viagem. Vai chamar o controle, Gol 9-1, pode. Controle Salvador, Gol 9-1. Gol 9-1, contato radar em decolagem, submantendo 380 após 2000 letra. 380 após 2000 letra, 9-1. Uno 229, multiplica acionamento, remoto no 2. Bruno 229, autorizado, pushback acionamento. Confirma o transporte acopiado? 5013. Correto, sempre pro Chucks. Calibro, push, 1229, tá bom. Snap, gol, push na 6075, pronto, copo. Prossiga. Autorizado, para Congonhas, nível 360, decola da pista 10, saída Sanvo 1, lei da transição ótima. Intercepta uniformes Luno 0 pro base, uniformes Luno 6 após conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponda 5007. Oceaner 6075, autorizado São Paulo, nível 360. Saída Sanvo 1, depois voa Leda e Motiva. Rota Perzuluno 0 pro Bávio, Perzuluno 6 Posmo e conforme 120.8, controle 5007, transponder para o 6075. Aproximando 120 decimal 8, controle, sempre para o pushback acionamento, sinal 6075. Controle no 120.8, certo? Firmo. Obrigado por chamar o acionamento. Bom dia, meu 25, prossiga. Oito. 360, Guarulhos, autorizado. Decola pista 90, saída Sanvo 1, Leda, transição Mótiva. Interceptando fomos Luno 0. E segue até destino. Controle 120 decimal 8, transponda 5017. Correto, 625, sem para o feedback, esse momento. Salvador, o Oceaner 6075 solicita acionamento na posição e posterior pushback. Prezado, Oceaner, chame para o push 6075. Vou mandar para o push 6075. Segundo 229, o POB 160, 4:15 de Galeão. Bruno 229, contorno PAT, siga via Índia, chame no ponto de espera pronto, às 20:15. Contornando via Índia, 229, tá bom. na escuta do azul Alfa em Alfa. Tino, prossiga, Alfa em Alfa. Bom dia, solicitando permissão de giro de motores em marcha lenta no SAT 3 por 5 minutos, já em acordo com a Aero. Autorizado, informe ao término Alfa em Alfa. Ciente, estou iniciando. Depois de chegou nós 2, 2, 9, tá pronto. Quando caiu, não caiu. E 2939 da linha de cola. Está no 0, vento no 4, 0 graus, 629. Na linha de cola, no 0, gona 229. Salvador Ocean 6075, pronto para o pushback. 6075, pushback, chame táxi. Chamar para o táxi 6075. Close no 7, no 208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Trânsito Salvador, bom dia, gol 1229, salvou não. Gol 229, contato radar, decolagem, submontanha 360, após cruzar 2000 pés de direto letra. 360, após 2000 direto letra, gol 1229. Pátio 3, posição 1, correu. Solicito autorização de reboque para o pátio principal na posição 9. Guarde para o push. Corrigindo, autorizado pushback. Golf X-Ray Bravo. E Pax, chame na saída do pátio 3. X-Ray Bravo, na saída do pátio 3. estava no... Alvo Alfa, aqui Alfa, formando terra no giro do motor 243, bom dia. Alfa, aqui Alfa, bom dia. Taxa Chanel 6075, temos 91 convidados, 4 horas e 40, Galeão. Minha 075, siga em frente, Índia, chame no ponto de espera pronto, existe 1015. Com 1015 em frente, e Índia, ponto de espera, vai chamar quando pronto, 6075. Bruno 229, chame Recife, 251, dando 28, decimal 35. 251, 2835, obrigado, boa. O 6075, já no ponto espera pronto. O 6075, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a linha de decolar 1-0, 6075. Salvador, Oceanair 6251, no portão 4, pushback e acionamento. Autorizado 6251, pushback, acionamento e um táxi.